Duro, voo 1-1-61, posição 1, que deve estar, né? 1-1-61, autorizado de Chimete, parte para o ataque. Autorizado de Chimete, para contra-ataque, voo 1-1-61. Paulo, bom dia, Sam, Mike, Yankee Hotel, no Pátio 3. Mike, Yankee Hotel, prossiga. Olha, cita, autorização de reboque do Pátio 3 para a posição de número 612 do Pátio Principal, já contactado com a Extra Aero. Autorizado o início do reboque, chame para ingresso no Pátio Principal, Mike, Yankee Hotel. Positivo, hotel. Toro, gol 1161, tá com 3 horas 56 de autonomia, tá na área do Galeão, 172, 172 a voz pro táxi. Gol 1161, liga o táxi via Índia, ponto espera 10 Toro, 118, decimal 95, ajuste altíssimo 017. Táxi via Índia, ponto espera 1895, 1107 no ajuste, gol 1161, será que vai. Através da minha dúvida para conseguir o rebote para a ponte 2. Ponte off Quebec, autorizado, reporte interno. Ok, interno. Ponte 0910, pronto. Gol 1161, bom dia, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento no 70 graus 89. Autorizado a alinhar e decolar 10, gol 1161. Gol 1161, decola 34, controle 1208. 1208, gol 1161, grava onde é. Salvador, bom dia, gol 1161, usando 1.500 da Léo de Lita Bótima. Uno, Uno, 61, bom dia, contato radar, contato nível 360, após... É, poderia confirmar para o gol 1161, atendeu somente 36, até o 360. Autorizado voar direto Leda. Boa, Leda é presente, gol 1161. Alô, Mike, que hotel está autorizado a prosseguir o rebote? Afirmo, reporte no término, Mike Yankee Hotel. Positivo, graças. Colocou o voo CO-67 na ponte 2 ao término do rebote. Sim, bom dia. Salvador Gol 161, pode voar, pode voar. Uno 961, meu senhor, na frequência 125.1. 125.1, obrigado, bom dia. Paulo Mike, Ian Copel, parceiro na posição número 612, bom dia, obrigado. Gente, bom dia. 7209, it's called Kiadan, clear both arrivals, it's in 4,000 feet, and it's 4017. Sending to 4,000 feet, on 5,000 square mark by 7209. 5,000 feet. It's 5,000 feet, and for the both arrival, and unit is 1017, on fly 7209. 5720 descend 2000 feet, clear the final electrical, establish your localizer. Okay, descending to 2000 feet, UNH1017, cleared bomb for arrival, and the IMS approach call you. Establish bomb localizer for runway 10. Papá, Oscar Golf X-Ray, confirme a pista de decola o pátio que se encontra. Não, para a Oscar Golf X-Ray, aguarde cópias. the copy, papapapá, Oscar Golf X-Ray. Autorizado Fortaleza, nível de voo 450. Decolo da pista 7, primeira curva à esquerda, no perfil da saída Momo, transição Fruti, após voar direto a Buco. Aciona 5523 no controle, corrigindo, 5523 no transponder, controle 120 décima 8. Papapá, Oscar Golf X-Ray, cotejamento correto, assinamento táxi 4118, decimal 95. Obrigado, Cantana 7209, established on the localizer, runway 10, runway inside. Expo 7209, contact Salvador Tower, sequence 118, small 95. Runway 895, by our flight 7209. Good morning, Arcafly 7209 heavy, established on the ILS runway 10. Arcafly 7209, Kirtland runway 10, wind 160 degrees 9 knots, second landing gear. Kirtland runway 10, and landing gear is down and locked 3 grids. Roger, clear to land. Clear to land, Arcafly 7209. Cliente, Oscar Golf X-Ray, autorizado o táxi até o... Até que seja a faixa, vamos passar para ingresso. Autorizado ingresso, reposta linha de pronto pistão no 7, Oscar Golf X-Ray. Flight 7209, on the ground at 08, leave to the right and contact the ground 121, the small one. 121, the small one, leave to the right, Alpha Flyer, 7209. Ground, Alpha Flyer, 7209, located at Foxtrot. Salvador ground, Alpha Flyer 7209. Can you confirm the ground frequency for Alpha Flyer? 121.1. 121.1, thank you. Ground, Alpha Flyer 7209, vacated at Foxtrot. Fly 7209, approach taxi via Alpha, call me before taxiway Juliet. Yeah, Alpha, I'll call you before taxiway Juliet, Alpha Fly 7209. Golf X-Ray, decola aos 1-1, chame agora o controle, 120, decimal 8. 1208, muito obrigado, bom dia, João Golf X-Ray. Golf de Salvador, muito bom dia, o papapá, olha o Golf X-Ray. Oscar Golf X-Ray, contato com a minha decolagem. Antônio de voo 450, fiesta aí da MED. Momo, transição front 450, olha o Golf X-Ray. Fly 7209 approaching Juliet. X-Fly 7209, approved text via Juliet, gate 10. Via Juliet, gate 10, X-Fly 7209. Controle o papapapá, Oscar Golf X-Ray. Prossiga. Qual a possibilidade de aprovarmos por Otida presente? Faz programação no então, centro. Obrigado. A Golf X-Ray voe a posição a pouco, suba restrito no segundo 370. Está presente a Buco 370, acho que é a Golf X-Ray. Salve Salvador, Papa Tango Lima. Ele? Papa Tango Lima. Papa Tango Lima, prossiga. Solicito autorização para cheque de motor, marcha mínima, 5.543, já coordenado para a Itaero. Gente, Papa Tango Lima, reporte no término. Reportarei. Salvador, bom dia, Oceaner 6251, cliente da Eco, gate número 5, autorização para Guarulhos. Oceaner 6251, informação do curso agora é Foxtrot, autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Decolagem da pista 10, primeira curva direita, saída da EO Leda, transição Mótiva, autoslona 0, Taubaté. 5526 no transponder, controle 120, décima 8. Autorizando Guarulhos no nível 360, decola da 10, curva à direita, da EL, Leda, Mótiva, após Campo Sulo 10 até Taubaté. Transponder 5526, controle 1208, por Oceaner 6251. Oceaner 6251, correto cotejamento, reporte pronto para o Chibec. vai reportar quando pronto, né, velho? Papa, Oscar Golf X-Ray, agora centro Recife, na frequência 12685, alterna 125 decimal 45. 125, decimal 45, obrigado, bom dia, por favor. Salvador, voo 9054. Voo 9054, acende indicação, deixa e mantenha 2 mil pés, via chegada a mar, ajuste o altímetro 9017. Voe a posição mar para interceptar a chegada a mar. Eu acho que está voando a posição mar para 2 mil, na chegada a mar para interceptar o evento 9054. controle de Salvador, da 94 Padrão, no centro da Eco. 09441, nação de edificação, via chegada a Mari, desça e mantenha o nível de voo 050. Ajuste de altímetro 10017. O ajuste no 017, autorizado nível 050, chegada a Mari, 09441.